Volte para tua casa sossegado, você está curado. Faz quase um ano, meu marido não sentiu mais nada. Obrigado, almas benditas. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, Padre Reginaldo, por ser um pastor de ovelha em nossas vidas. Amém. Amém. Deus seja louvado, filha. Deus seja louvado. Esse testemunho fala exatamente de fruto dessa novena que mal terminamos, das almas benditas em favor das almas do purgatório. Vamos lá? Bom, eu estou vendo já no site, Padre Reginaldo, coloque diante de Jesus misericordioso, que Ele abençoe e santifique nossa família, tende piedade de nós, Érica de Fortaleza, também a Fátima de Matão, São Paulo. Padre, gostaria de agradecer uma graça alcançada pelo restabelecimento do casamento do meu filho. Acompanho o Senhor todo dia pela TV Século XXI. Filhos e filhas, www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você pode colocar o seu testemunho e mandar as suas intenções. Bíblia aberta, cartilha de oração. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia. O texto de hoje, Lucas 15, de 1 a 10. Lucas 15, de 1 a 10. Senhor das alturas, Santa Bíblia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, os escribas, porém, murmuravam contra ele: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola: quem de vós, que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu? E quando a encontra, alegre, a põe nos ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte, mais do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada e varre a casa e procura até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas, as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto de hoje fala de duas parábolas que têm um objetivo: do desejo de Deus Pai em Jesus de ir ao encontro dos pecadores. Quanto mais distante os pecadores estão, mais Deus deseja atraí-los com seu amor. As duas parábolas vêm neste sentido. No coração do Pai não há lugar para ressentimento, nem desejo de castigar. Tudo nele é amor, compreensão, esquecimento. Foi assim que Jesus tratou todas as pessoas, de modo particular os pecadores, as vítimas da marginalidade social. Jesus acolhe e quebra toda a estrutura que segrega. Acolhe, superando todas as barreiras que divide. Senhor, obrigado por nos ter revelado Deus que nos acolhe. Obrigado por estas parábolas de hoje nos colocar um Deus que nos abraça, um Deus que nos ama. Obrigado, Jesus misericordioso, por agir assim conosco. Minhas feridas, a quem posso entregar a minha vida. A Jesus, pode ter certeza. Onde posso apresentar minhas feridas. Jesus misericordioso, a quem posso entregar a minha vida. Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus, Senhor Jesus misericordioso, nós queremos pedir, Senhor, neste momento, que todas as pessoas encontrem a força, a graça, que todas as pessoas possam rejubilar de alegria na presença de Deus. Deus, dai força àqueles que estão desanimados, dai força àqueles que estão abatidos. Senhor Deus, que essa tua força, a tua presença, recaia sobre a água, recaia sobre as fotos de família, recaia sobre os objetos, os remédios e todos aqueles que mais precisam da vossa misericórdia. Aqueles que pedem cura e libertação, como a Regina de Umuarama agora no site. Abençoai, Senhor, pela efusão do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.